Thank you. Thank you. Quase que morreu, e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu que o samba balança de um lado pro outro, já é diferente pra frente, pra trás. E o samba meio morto ficou meio torto, influência do jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai, vai entortando, vai sem des... Misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolar.